CDs.com. Deixa-me mais uma vez, vem repetir tudo que a gente já fez. Fique aqui, fica comigo, vou dividir esse amor contigo. Amar e amar e amar e amar, sonhar e viver é melhor que sofrer. E abraçar e beijar e contigo dormir, te tocar, imagina que eu nunca te vi. A paixão, esse fogo, esse amor não morrer. Coração, que você vem dizer que sou eu. Seu amor, a paixão que você não esquece. Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece. É no sax meucds.com. Amar e amar e amar e amar, sonhar e viver é melhor que sofrer. Te abraçar, te beijar e contigo dormir, te tocar, imagina que eu nunca te perdi. A paixão, esse fogo, esse amor não morrer. Coração, que você vem dizer que sou eu. Seu amor, a paixão que você não esquece. Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece. A paixão, esse fogo, esse amor não morrer. Coração, que você vem dizer que sou eu. Seu amor, a paixão que você não esquece. Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece. E a gente se merece.